olhando as estrelas, nada no espaço fica parado no lugar. A terra se move, os carros na estrada, eu dentro de um deles corro mais só pra te encontrar. Olhando o relógio, o tempo não passa. Quando eu me afasto de você, mas se de repente ele fica apressado e as horas disparam, é só porque encontrei você. E aí tudo muda, olhando pro céu. E aí tudo muda, penso em você e eu. A ciência confirma os fatos que o coração descobriu. Nos seus braços sempre me esqueço de tempo, espaço e no fim. Tudo é relativo quando te fazer feliz me faz feliz. Se a história for sempre assim, melhor pra mim. Olhando as pessoas, falando de espaço, mantendo distância sem saber que antigas verdades viraram mentiras. E nada protege de uma paixão vir acontecer. E aí tudo muda, olhando pro céu. E aí tudo muda, penso em você e eu. A ciência confirma os fatos que o coração descobriu. Nos seus braços sempre me esqueço de tempo, espaço e no fim. Tudo é relativo quando te fazer feliz me faz feliz. Se a história for sempre assim, melhor pra mim. Confirma os fatos que o coração descobriu. Nos seus braços sempre me esqueço de tempo, espaço e no fim. Tudo é relativo quando te fazer feliz me faz feliz. Se a história for sempre assim, a ciência confirma os fatos que o coração descobriu. Nos seus braços sempre me esqueço de tempo, espaço e no fim. Tudo é relativo quando te fazer feliz me faz feliz. Se a história for sempre assim, melhor pra mim. Melhor pra mim. Melhor pra mim. Melhor pra mim. Melhor pra mim.